Como papel. Uber 771, meia, uma milha, sudoeste de Salvador, contato radar. Voe na proa de Comédia, na parte ideal de descida. Estabilizado. Fecha. Reduzindo. Autorizado. procedimento já estabilizado. 2,57. Mais ou menos 2 milhas na cabeceira. Obrigado. Desce e mantenha 3 mil pés hoje do altímetro na 09. 3.09, dá 3.049. Icono, desce e mantenha o nível de voo 067. 0 é autorizado e ele fora. Estou chegando a 141, desce e mantenha o nível de voo 070.71, desse mantenha 3 mil pés de altímetro na 09. Segue o tráfego agora 1 hora 9 milhas, rumo ao nordeste, passando 2, mantendo 2 mil pés em descida a 2320. 3.018, segue o tráfego 2751, desça para 4 mil pés de altímetro na 09. Para 08, desça para 4 mil, gente. Oceano Leona 41, desça para aí, número 0050. Vai para Paris, direção 34, 28, 28. Então, hoje é de noite, corte visual com campo, esse carro da Lota Terra. Fechando a minha 326, reduza para 2209 para o sequenciamento, vou se mantendo o 060. 2309, descendo lá no 0. Lona 255, solo 28, livre à direita, taxi Foxtrot, chamando 21 ali para o norte. 29. Mike 100 de Sandra, mantendo a magnética 035G. Oceano 6226, reduce speed to 220 knots. 220 knots, Oceano 6226. O número é Whisky, acionamento é Tucson, chama o taxi. 3 knots. Azul 3771, desce para 2 mil pés, 79 procedimento de LFX1, informe estabilizado. 2 mil pés, falando estabilizado, azul 3771. Leona 41, mantendo o João 050. Leona 41. Leona 51, desce para 3 mil pés, o estimativo na 0 metro. 3 mil, pode ser 5 horas. Alunja Juliette no turno, no meu turno 95. Chama 141, desça para 4 mil pés, hoje o Juliette muito na 08. Autorizado sinal da 7, chamando através da Enrimar, iniciando a conversa esquerda para a espera. Direito, convite 7, direto sinal da 7, para o passador da Enrimar. Giro 5-1 para o localizador, direita para 060, forma estabilizado. Direita 060, forma estabilizado, Giro. Atrás de 12 horas, rumo 612 milhas, rumo nordeste, passando 5055 para 3 mil pés, H35 Bravo Mike na Força Aérea. Mantenha a prova 215, limite pelo MEC 100 de Sandra. Estamos estabilizado? Afirmo. 2771, chame torre, 198, desce 195. 198, 95, 2751, desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento da sessão, informe estabilizado. Amarelo estabilizado, desce para 2 mil, o jeito bom. 9141, desça para 3 no 3, deixa o último também 09. Daniel 941, reduza para a aproximação, toma o tráfego 3, confirmando 9 horas, 4 milhas, rumo oeste, mantendo 2 mil pés, 155 mais de ground, em aproximação. Autorizado 9 horas, o 27 funciona. Esquerda para 140, flama estabilizado. Deixa para 3 mil pés. Isso é com o chame torno, no meu turismo 995. Detalhe que abriu isso agora. Vitória de Juliette, autorização número 7, enquadramos como número 2, aguarda autorização de pouso. Tráfico adicional, 8 milhas da cabeceira 10, ok? cabeça via chegada a manobra de voo 050. Espera na Delta para o cruzamento. Sim, na Delta, a gente concorda. Chanel 141, no pouso autorizado, pistola 0, vento na 30 graus, 099. November as Police, taxa autorizada, chama na porta que espera na reunião. Salvador Tower, good afternoon, Ocean 6226, Paracel, SN3. Ocean 6226, good afternoon, standby, runway located. Standby, Ocean 6226. 2006, identifique, isso é para nível de voo 070, na proa diplomática. Plano 41, sala 39, libera a direita, taxi Fox Trot, agilizando na medida do possível. Chame 121 do Sul 9 ao lugar. Último segundo, mantenha o ponto de espera da Delta. Chame a 305, operação para final do procedimento 671, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. O Chanel 6305, conforme estabilizado. Chanel 6305, desce agora para 4.000 pés, o Chanel 5908. 2-2, resolva para 2-2-0-9. Condição e manter essa velocidade até mais próximo de plena. Gente, aguarde para a redução, chama a 3-5. Aguardar. 06, duas para 2-20 mais. Vitor Índia Juliette, Fala 43, prezado Backtrack, chame Ivrando na Taxi Real. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento no 40 graus, 109. Aqui é mal, já 3-2-0-6, número 3 na aproximação, segue o tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas. Passando 120 para 060, André 190 da Azul, em redução. Lema 315, isso para 3 metais. Eu posso ir estabilizar o final do procedimento dessa sessão. Para 3 metais, a nossa atualizada é Trash Trails, Lema 315. Vitória de Juliette, está assinado, frequência livre. Os detalhes, a gente vai obter na 09. Livre de altitude, é rápido. Eu preciso estar com o pé, na próxima noite, eu vou estar com o pé. 2006, você para a número 050. November of Swift, que mantém a posição, aguarde para decolagem. Os outros eram 5 mil, 0006, alteração para o sequenciamento. Mantenha a TEA 035, limite que é demais que 1005. Agora curva à esquerda, guarda a transferência. Isso, curva à esquerda, agora a transferência, todas as luzes. 14422 para o localizador, curva à direita, 3055, plano estabilizado. Deixa para 3010. Direita para 055, plano estabilizado, desce 3010, ok? 4422. 23, 5, solo 53, libera pra cima direita, chame solo 121, decimal 9. Contabilizado, pista 90, 130 graus, 09 mais. Contabilizado, 90, azul 4432. Para 2006, autorizado chamar ILS Extreme, forma estabilizada. Cancelador de restrições de velocidade na chegada. Azul 4422, sol 85, ligar a próxima direita, chame o sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. Na Fox 1, 2, 1, 9, azul 4422.

0, limite localizador, descendo para o 050, boa noite. direção H para sequenciamento, cruza à esquerda na proa 225, seu limite é a magnética do Simbra 100. Passaria 2230, a senhora identificação também se mantém a nível 070, via chegada a mão. Mantendo o máximo 2109 mais de ground na descida. 070 pela van, mantendo o máximo 2230. Corrigindo 2109 de indicada. 1985, vê se mantém a 3 motores. São 3378, redução de velocidade para aproximação. Está reduzido e estabilizado, 3378. Sente completo final, chama para o Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, boa tarde. Nós corrigimos que desse mantenha 4 condição, desse mantenha 3 ajuste 1-0-9. Seria de 6 pontos? 964, sala 07, libera para cima direito, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, direita, voo 1, 9, 4. Você encerra Autorizado, tá? Que você vai passar altímetro 1018, reporte pronto para o puxo de aquecimento. Para o localizador, curva esquerda para a 1950 e direita para 2000 pés em forma estabilizada. Esquerda 150, 2000, chamaré estabilizado. Boa noite. Para interceptar o localizador, cuja esquerda para a 1-1-5, desça para 4.000 pés em forma estabilizada. Esquerda 1-1-5, desce 4.000, chamar estabilizado, 2-3-0. 1-8-5, completa a esquerda para a 1-4-5 em forma estável. Esquerda 1-4-5, vai chamar. Passarela 2231, autorizado 2.000 pés, ajuste na 0-8, em forma estabilizada, nacional ILS, X-Train. 2018, passarela estabilizada, LS, 2-2. Estabilizado, 1-8-5. 1-8-5, chame pelo Salvador, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-1-9-5, 1-8-5. Salvador, gol 1825, final da 1-0. 1-1-8-5, continua em pequeno fundo, no terceiro de ponto. 8-5. Chegou a filiar a reclama de imediato. Seguridade de falar, gente, pela 7, banco 1-0-0, grau 1-5-9. Contato radar afastado de Salvador, 74.000 sudoeste, vou na prova de impacto e reporto para descida. Para 4.000 pés, ajuste 9-0-9. Para 2-2-3-0, desça para 3.000 pés. 2-2-3-0. Tango Oscar, vou oficiar a decolagem pelo 4, mantenha proa até 3 milhas, estou no controle do Salvador 120-2-8. Oscar, proa até 3 milhas, chamará Salvador 208, Oscar Gostar. Gol 1885, informa o tráfego, tipo caramba, decolando uma pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Quando autorizado, sistema 0, Vancouver, 0 graus, 15 nós. Livre pouso no 0, 1885, dentro do tráfego. Oficial, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 2 mil pés, após curvar direita via Cerda Arborona. Acertou, até 2 mil pés, curva direita para Arborona, nossa Luciana. Saiu do 230, informação de tráfego, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, como sul, passado em vento alfa, mantendo 3 mil pés. 2230, sim. 2230, estabilizar o localizador. Saiu do 2231, chame pelo Salvador, frequência 198 e sinal 95. 198, 95. Atual 1990, para o que precede na aproximação, posição de 12 horas, 5 milhas, um ATR 72, cruzando 050, investida para 3 mil. Este tráfego 2231, estabilizou? Mantenha 3 mil pés e forma estabilizada. Esquerda 120, mantendo 3 mil pés e forma estabilizada no motor do Ipsi. Tenha 3 mil pés e forma velocidade 250 mais.